Rádio TV Mundo Novo. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Boa noite, Vila Anglo brasileira. Boa noite, Vila Anglo. Eu falei alguma coisa enrolada aqui, hein, gente? Vou falar de novo. Boa noite, Vila Anglo brasileira. É isso. Aqui a Silvia Nogueira. E a Laura Corcoeira. Falando desde o estúdio da Rádio TV Mundo Novo, no condô cultural para o bairro Vila Anglo. Esse bairro lindo, cuja geografia espacial tão especial abriga, forma um coração e abriga mais de 10 mil moradores aqui na zona oeste de São Paulo, no sudeste do Brasil. É isso, hoje é sábado 10 de outubro de 2020, agora são as 7h05. Hoje é um dia bem especial. O Dia Nacional da Violência contra a Mulher. Nenhuma agressão sem resposta. Vamos junto, mulherada. Aí, essas mulheres lutando e denunciando qualquer tipo de violência. E ajudando a gente a construir aqui um mundo novo. Aqui a gente saúda você, ouvinte, neste 15º programa dos Aos Vivos. Vem com a gente, acompanha a gente nessa próxima uma hora e manda uma mensagem, manda o seu salve aí para toda a vizinhança, manda a sua poesia, sua música, fala aqui com a gente. Assim, pode você falar conosco no 99824-7909. Isso mesmo. Coleção de palavras. Você que tem acompanhando aqui os Aos Vivos com a gente sabe que nós estamos empenhadas na criação de uma coleção de palavras para o mundo novo. Inspiradas pelo poeta Manuel de Barros, a gente prefere a função brincativa e não a explicativa da palavra. É isso, vou fazer uma lista assim rapidinha das nossas palavras, que somos solusonios, oindra, memoramos com gaguará, que foi a última, mas também estamos vervilhão, ornitonírico, orobu. E o gaguará foi o do último programa, né, que traduziu tão lindamente o milagre da chuva no sertão. E no último Aos Vivos, a gente propôs uma dança da chuva em radiofrequência. E vejam só a potência do gesto na palavra. Essa palavra viva, que coisa. Choveu a cântaros em São Paulo, gente. Pois é, gente, a palavra funcionou, né? E até precisava chover, porque o calor estava mesmo escaldante, né? Mas bom, era mesmo uma coisa mais equilibrada, né, gente? Nem tanto lá, nem tanto cá. Por isso, hoje, 10 de outubro, a nossa chuva, apesar das antenas mirabolantes, vem com um compasso mais sutil. O convite deste sábado, no programa 15, é para perceber, mirar a garoa fininha, essa chuva invisível, aquela chuvinha que a gente consegue ver só quando sobe a luz de um poste. A chuva de gotículas que se prolongam e aos poucos vão molhando tudo. Chimirimiri é garoa em espanhol, não é isso, Lau? Tirimiri? Tirimiri. Essa tem uma coisa fina. Um pouco chapirizenta nessa palavra, né? Essa palavra é muito linda. É sim, tirimiri é a garoa em espanhol. O que acontece se olhamos com essa mirada a chuva invisível del tirimiri? Ah, somos capazes de ver assim, pequenininha como ela é? Só quando está contramano a luz, né? Vemos o volume e a importância dessa chuva pequena, prolongada, que vai molhando o solo todo. Feito uma antena parabólica. Captando toda a água. Captando todo no quase invisível. Então temos aqui a soma de três palavras. Chirimiri, o verbo mirar. E a antena parabólica num corpo de chuva. Aí, então, tirimiri, mirar. E parabólica dá como resultado esta nova palavra que é chirimirabólica. Chirimirabólica. Um conjuro essa matéria líquida que se capta com as energias do céu, esse fenômeno tão necessário agora nos tempos de sequelas e mudanças climáticas, essas gotas mais frequentes e mesmo visíveis na sua importância. Chirimirabólica, chirimirabólica. Então podemos falar, é uma chirimirabólica, né? Uma coisa, processo, ação necessária e saudável. Uma palavra liberadora que havia permanecido invisível durante um tempo, porque às voltas o verdadeiro não é tão óbvio. É, né? Isso, então... Eu falei espanhol, portunhol, seu ar é total agora. Mas você é às voltas salvagem. Assim, tipo às vezes, gente, o verdadeiro não é tão óbvio. Então, não... como eu poderia fazer uma frase com essa palavra chirimirabólica? É, falando assim, né? Fui para o mato depois de 7 meses de confinamento e foi uma chirimirabólica. Nossa, eu acho que aí está o segredo para a gente começar a nossa radionovela. Desculpa, mas é isso que veio na minha cabeça agora, nesse momento. Chirimirabólica, ouvinte, conta para a gente. Que vem na tua cabeça quando você ouve essa palavra tão inusitada, tão chapirizenta, tão cheia de antenas e tão chuvosa? Chirimirabólica. Chirimirabólica. Rádio TV Mundo Novo. Covid-19. O mundo bate recorde de casos de Covid pelo segundo dia seguido. A Organização Mundial da Saúde registrou, nesta sexta-feira passada, 9 de outubro, pelo segundo dia consecutivo, um recorde de casos do coronavírus em todo o mundo. No período de 24 horas, foram contabilizados quase 351 mil casos de Covid-19. A alta é puxada pelo novo boom de contágios registrados na Europa e faz com que países enfrentem dificuldades para conter a nova onda da doença. Ao todo, até ontem, o mundo registrava quase 37 milhões de casos de Covid e 1.064.204 mortes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um alerta para todos os governos adotarem ações decisivas para conter a transmissão do coronavírus, inclusive limitando aglomerações para evitar lockdowns, confinamentos prejudiciais para toda a população. É aí que os chapiris voltam para nós com essa chirimirabólica. É, no Brasil, ontem, já falou, né, Lau? Sim. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de casos de Covid. Atrás, perdão, gente. Saiu aqui um fio do lugar. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior... Silvia Nogueira está tomada por o chapiris. Perdi. Não, mas o que acontece é que tudo é bem estranho com todas estas cifras que detrás tem histórias de vida. A Silvia Nogueira estava falando de que o Brasil é o terceiro país do mundo com maior casos de Covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos e da Índia. E já contaram de óbitos, o número de pessoas brasileiras fica abaixo somente dos Estados Unidos. São Paulo atingiu nessa sexta-feira... Perdão. O que está passando acá? O que está acontecendo aqui nos estúdios da Vila Anglo? Eu não vou olhar para o lado, gente. A gente está falando de novo, né, de coisas tão difíceis, mas teve aí alguns fios que saíram aqui do lugar. Então, retomando aqui, pessoal, São Paulo atingiu nessa sexta-feira as marcas de 1.028.190 casos e 37.068 mortes. Aqui a gente deixa o nosso abraço de solidariedade para todas as pessoas que perderam parentes, amigas, colegas, seus entes queridos pela Covid-19. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vila Anglo Brasileira. Festas dos fins de semana. Cuidem para não fazer grupos grandes. Trata de ter um protocolo para fazer isso. Se você quiser reunir a família, os amigos, fazer aí um violão no quintal, não esquece dos protocolos de segurança, pessoal. É isso, tratem de fazer tudo com grupos bem, bem reduzidos, usando máscara, porque aqui a gente no bairro estamos vendo que muita gente continua sem usar máscaras. Por favor, não usar uma máscara significa pôr em risco a saúde de toda a vizinhança. E vocês aqui no bairro, o que vocês têm achado desse constante barulho de motocicleta que anda deixando as ruas desse lindo bairro tão ruidosas? Vocês estão gostando? Gostam dessas melodias das motos na Vila Anglo? Acham que a gente devia pensar junto o que a gente pode fazer a respeito? Fale conosco. O Dia das Crianças, na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, a vizinhança... O que os vizinhos, os amigos andam pensando para a criançada? A gente viu na rua Bica de Pedra um pula-pula. É, sim. Eu gosto muito que o 12 de outubro seja o Dia das Crianças aqui, porque também é o dia da Nossa Senhora da Aparecida, né? Que Zaragoza é o dia do Pilar, a Virgem do Pilar. Sua cidade, né, Lau? É isso, a minha cidade de Natal. Como que eles comemoram lá o dia 12? É uma festa que agora não vai poder ser feita por conta do vírus, né? Mas é uma festa bonita, que vai além da religião. Mas o que acontece é que quando eu saí de Zaragoza para morar em Madrid, me di conta de que o 12 de outubro também era outro dia, que era o dia da hispanidade, que era um dia bem vergonhoso, bem colonialista, onde se fazem desfiles militares, né, pelas ruas. E aí tomei uma consciência bem dura, né, do que acontecia como o 12 de outubro, né, em relação à Ameríndia, né, e toda essa colonização. Então, esse dia deixou de ser um dia tão bonito, né? Da Nossa Senhora da Aparecida, da Virgem do Pilar, mesmo aqui, do Dia das Crianças. Então, aqui ele continua um dia bem bonito, né? O Dia das Crianças, o Dia das Brincadeiras, o Dia do Feriado Escolar, dia que as crianças podem brincar na rua, dia que é dedicado para elas, né? Mas este 12 de outubro, o que vai acontecer, né, com essas crianças? Porque com esta pandemia, eu acho que não vai dar certo, né, de fazer talvez as festas que se faziam antes, não sei se... Eu acho que as pessoas têm que fazer grupos pequenos, se forem fazer grupos, usar esses protocolos, todo mundo de máscara. A gente sabe que, né, nem sempre é possível assim controlar a criançada. Por isso, grupos pequenos ajudam também os pais a garantir essa proteção, esse distanciamento. E as crianças, tem muita criança que está sabendo já que precisa sempre lavar as mãos, que se preocupa em não passar para os coleguinhas e se cuidar. As crianças, às vezes, são mais conscientes que muitos adultos, viu? A gente aprende muito com a criançada. Toda criança, assim, ensina bastante aos adultos. Assim que, se você está morando aqui na Vila Anglo com crianças, ou mesmo se você é uma criança está ouvindo, pode nos enviar uma mensagem aqui para a rádio, porque nós vamos ficar bem contentas de ouvir durante a próxima semana e de poder falar um pouquinho mais disso próximo sábado. Assim que Vila Anglo já sabe. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Condô Cultural. E aí, muitas coisas. Uma condômina, que é a Eneida Sanches, uma gravurista, essa semana passada falou no SESC do transe e deslocamento nas práticas artísticas e nos processos de recepção das obras. Também a nossa saudosíssima Bia Nogueira, minha irmã, está na reta final do mestrado com a sua pesquisa Campos Errantes, e aqui a gente já deixa... Parabéns, um beijo saudoso, está todo mundo te esperando aqui no Condô. E aí também as conversas da série Abrindo Terreiros, com a proposta de exercitar a escuta de múltiplos saberes e conhecimentos, que é um combinado do SESC e do Centro de Pesquisa Teatral, do qual também participa a nossa querida condômina Jéssica Arjona, aí falaram nesta semana também. As plantinhas continuam crescendo no solo do futuro Jardim das Delícias aqui no Condô. A gente até, durante esse sábado, em alguns momentos a gente conversou sobre isso. A Jéssica falou um pouquinho, o Mal também falou um pouquinho como que está acontecendo as coisas aqui no nosso quintal. E para quem quiser colaborar na compostagem, né, gente, o domingo é o dia escolhido. E é só entrar em contato com a gente para saber direitinho os protocolos de segurança para você poder colaborar na construção desse jardim. É a vizinhança. Tem sentido o cheiro irresistível das comidas que a Tabata vem preparando para a gravação dos programas que em breve vão ao ar na TV Mundo Novo. São Miguel chegou a experimentar algo bem saboroso que não podemos revelar só depois que o programa for no ar. Ai, chope. No dia 20 de outubro, também chega a estreia de Selva, série televisiva de marionetes com a Juju Notari, que acompanha a gente aqui no backstage do Aos Vivos, compartilhando a sua filosofia e a prática da marionete livre. Se você tem alguma dúvida sobre o Condô Cultural, você pode também nos enviar uma mensagem aqui na Rádio TV Mundo Novo ao 99824-7909. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo. Aqui é a Juliana Notari. Como vocês estão, vizinhas, vizinhos e vizinhas? Vocês estão bem? O bairro está bem movimentado, né? Eu sei porque eu moro na Bica de Pedra e eu vejo as pessoas passando, passeando. Vamos se proteger, como as minhas companheiras aqui falaram, né? Esse bairro tão bonito, cheio de gente maravilhosa, né? Vamos preservar a comunidade aí com saúde. E hoje eu tenho vários recados. Eu queria convidar mais uma vez todas as pessoas que estão ouvindo a mandar não só recadinhos assim para as pessoas queridas, mas também pode mandar uma poesia para eu ler. Você pode mandar uma receita, o que você quiser, uma reclamação. Estamos abertas. Então, eu vou começar com um recado da Cláudia e do Rogério, lá do Embu das Artes, que eles foram moradores aqui do bairro. Fala com a gente, Cláudia e Rogério. Atenção, Rádio Mundo Novo, aqui é Cláudia de Embu das Artes, que curte a sua programação e está passando para desejar um abraço para todos da rádio com muito carinho. Quero aproveitar para deixar um beijão para a Dona Fran, minha mãe, tá? Lá na Rua Bica de Pedra, 132. Vocês querendo tomar uma brejinha geladinha. Eu quero também avisar que eu sou nora da Maria, também mora na Bica da Pedra. Um grande sucesso para a Rádio Mundo Novo. Ah, gente, se vocês conseguirem tocar aí o enredo da Escola de Samba Águia de Ouro 2021, o nome do enredo é Afoxé de Oxalá. Enredo da Escola de Samba Águia de Ouro 2021. Um grande beijo a todos os participantes, sucesso sempre, desejando sempre o melhor. Um grande beijo, Cláudia de Embu das Artes. Ei, Cláudia, obrigada aí por escutar a nossa rádio. Aproveitar e também mandar um grande beijo e abraço para a Fran e para a Maria da Penha, as nossas companheiras aqui do bairro, né, da Rua Bica de Pedra. E o samba tá anotado, a gente vai colocar ele com certeza. Não sei se no programa de hoje, preciso ver aqui com as minhas companheiras e com o Max, mas está anotado, querida. Agora, um recado da Marileide. A Marileide, peraí que eu estou procurando o recado da Marileide, gente. A Marileide é moradora da Rua Mundo Novo. Fala com a gente. Ah, bom dia. Desculpa aí que eu andei sumida, pois o meu coraçãozinho estava meio triste, mas confiando em Deus já está bem animadinho de novo. Eu mando assim um bom dia para a Rosa da Mundo Novo, para Cidinha, minha querida vizinha, para todos vocês. Um abraço aí para todos nós e um bom final de semana. Um beijo. Um beijo, Marileide. Força aí nesse coraçãozinho. Vamos cuidar dele, né? E agora, um recado da nossa vizinha Rita Maria. A Rita Maria está numa empreitada já tem alguns meses que ela pede e ela comunica aqui na rádio que ela precisa de um carrinho de cachorro-quente. E a gente tem anunciado esse pedido da Rita Maria, da nossa querida vizinha. Então, atenção, vizinhos, vizinhas, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. Quem tiver um carrinho de cachorro-quente ou algo parecido que possamos adaptar, contate a rádio. E que a gente está nessa busca aí, junto com a Maria da Penha. A Maria da Penha não, junto com a Rita Maria, gente, desculpa. São muitas vizinhas queridas. Vamos escutar o recado dela. Bom dia, meus amores, tudo bem? Não, o que eu tenho para dizer é que eu queria o carrinho de hot dog para trabalhar, né, Fia? Que eu estou querendo trabalhar e não tem como, né? As coisas já estão ficando normal e eu queria pegar, botar na boca do metrô para trabalhar, né, Fia? E não estou conseguindo nada, até agora não consegui nada, né? Estou desempregada, querendo trabalhar, mas não tem como. Me diga aí alguma coisa, viu? Beijo, tenha um bom dia. Um beijo para você, Rita. De novo, quem tiver aí um carrinho de cachorro-quente ou algo que a gente possa adaptar, contacte a Rádio TV Mundo Novo. E agora, um recado da Islene. Islene é moradora da Rua Bica de Pedra. Fala com a gente, Islene. Bom dia, Jéssica. Aqui é a Islene, tudo bem? Eu só quero agradecer, então, agradeço a todos os vizinhos, que são umas pessoas excelentes, aqui o meu vizinho, a Cleide, a minha vizinha, que é ótima pessoa, os do fundo, da lateral também, todos são ótimos vizinhos, tá bom? Qualquer música pra mim tá bom, eu não tenho escolha não, porque vai assim mesmo, qualquer música tá bom, tá bom? Meus vizinhos são maravilhosos, aí a chuvinha aí, hoje tá sol, hoje tá bom, pra lavar roupa, pra sair, né? E vice-versa. Bom dia, beijo, tchau. Um beijo, Islene. Fica bem aí. Essa chuvinha veio para apaziguar um pouco, né? As nossas emoções. E a Iris mandou um recado aqui, mandou um textinho para eu ler. Um textinho que está relacionado a esse dia de hoje, que é um dia de luta contra a violência à mulher. Né? Então, ela mandou aqui um texto, um pequeno texto, do livro Um Rio Preso nas Mãos, da Ana Paula Tavares. É uma escritora angolana que busca dar voz ao que as mulheres, sofrem durante as guerras. Não sou nada, mas fecharei contas mais tarde com todos os silêncios e perguntarei aos irmãos grandes de nossas terras antigas onde estavam quando nos abandonaram. Ela apontou aqui que o texto, que esse pequeno texto é forte, mas ela quis compartilhar com todas ouvintes da, do Aos Vivos, às Vivas, às Vives. E é isso, gente. Um abraço muito forte. Fiquem bem. Quem puder, fica em casa. Vamos manter aí a esperança, a paciência que é necessária para a gente seguir. Até a semana que vem. Vozes do Bairro. E aqui, quando são as 7h29, neste 15º programa, vamos apresentar a vocês a Pascuala y la Vaca, que é uma cantante e compositora chilena. Suas músicas são um diálogo de culturas. E vocês vão ouvir uma canção que se chama El Baile de Collaruna. É uma parte do disco do Mito de la Pérgola. E foi uma canção dedicada às pessoas que abandonam seu lugar natal, sua família, para buscar um trabalho. Essa poesia quer lembrar que você pode abandonar um território geográfico, mas sua origem, seu mito, estará com você aonde você for. No vídeo, El Collaruna, um mineiro em língua quechua, é acompanhado por um carnaval no caminho em direção à mina. Os mascarados dançantes e músicos lembram que, através do rito de carnaval, pode depurar a degradação do trabalho e conectar-se com a sua raiz. É isso. Com vocês, Pascuala y la Vaca e El Baile de Collaruna. Girando malherita. E aí, hoje, quando somos 19 horas e 35 minutos, temos o grande prazer de apresentar a Georgina Paula Cruz de Campos, conhecida aqui no bairro de Vila Anglo como Jo, costureira e moradora da rua Mundo Novo. Boa noite, Jo. Boa noite, Jo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você ouve a gente bem? Eu estou ouvindo bem, sim. Maravilha, Jo. Conta um pouquinho aí para a gente como que você está, como que tem sido esses tempos de pandemia, o que, que você tem feito. Conta aqui para os seus vizinhos. Agora, bom, eu sei, desde o começo eu estive bem, graças a Deus. Eu, minha família, passamos muito bem. No começo foi mesmo, eu fiquei uns dias que... Não entrei em depressão porque eu sou muito forte, mas mexeu com a gente, né, nas primeiras semanas. Mas aí depois, pouco a pouco, foi aparecendo cliente, aparecendo. E agora, graças a Deus, já estou no meu normal. Está trabalhando bastante, Jo? Estou trabalhando mesmo. Não bastante, é que, como eu falo, eu trabalho sozinha. Então, tudo que vem se torna, né? Bastante, porque não posso dividir com ninguém o serviço, né? Então, é onde que eu fico até mais tarde, porque eu não gosto de faltar com o meu compromisso. Se eu marquei aquele dia, então eu tenho que entregar naquela data, né? Mas estou bem. Graças a Deus, não tenho nem o que reclamar devido à situação, né? Vivendo a situação, nossa, tem que agradecer a Deus que estou tranquila. E você, Jo, durante estes meses de pandemia, há observado alguma mudança aqui no bairro? Algum cambio que você perceba? Olha, eu não posso falar que eu tive mudança. Eu recebi cesta porque eu não estava saindo. Então, não posso dizer de mudança aqui. Eu não saía como até agora. Eu só saio na necessidade e rapidinho. Não fico mandando muito, olhando vitrine. Não, isso não estou fazendo. Nem metrô eu não peguei desde a pandemia, que já é mais lotadinho, né? Porque eu estou evitando também. Uhum. Né? Mas aqui no bairro... Não vou dizer que eu senti alguma diferença, necessidade, não. Só na alimentação, né? Agora que está ficando difícil, porque está tudo mais caro, então se torna um pouquinho difícil. Para todos nós, né? Para todos nós, né? Os alimentos subiram bastante, né, Jo? A gente aqui, durante a pandemia, desde o início, a gente até tem... trazido algumas notícias, né, de pessoas que andam cozinhando aqui no bairro e pensando que a gente pode, aos pouquinhos, aprender também a cooperar mais um com o outro e viver aos poucos, né, e vivendo de outras formas, não depender só, né, do dinheiro, dos grandes mercados, mas que a gente possa saber o que faz o nosso vizinho, né? Porque, de repente, isso, um vizinho ajuda o outro, né, Fran? Jo? Verdade, verdade. Eu estava vendo mesmo, ouvindo, aliás, a rádio agora à tarde, e eu me interessei por esse projeto da... Ai, como eu vou dizer? Das plantinhas, o sumo, né? O sumo. Só que eu não entendi muito bem, que eu estava ouvindo meio correndo. Mas depois eu vou ouvir novamente para me poder entender. Eu achei muito interessante. E eu tenho uma plantinha aqui, nada de... Estou tentando fazer de temperos, né? Mas, por enquanto, é só plantinha mesmo. E aí, Jo? Mas é muito interessante. Uma hora você tem que vir aqui conhecer o Jardim das Delícias e a gente fazer uma coisa bem coletiva, né? Que a comunidade toda da Vila Ando possa, aos poucos, conhecer e participar. Eu não sabia disso, porque, como eu já falei, eu fico aqui dentro e correndo com as minhas coisas, então fico meio alheia nos acontecimentos. Mas eu vou participar mais, porque eu acho muito interessante, muito, muito mesmo. Eu cheguei a ver, quando eu fazia atividade aí, mas eu não sabia, eu pensava que era só para o consumo de vocês. Que atividade você chegou a fazer aqui, Ju? A ginástica. Ai, que bacana, faz um tempinho já, né? Faz, eu parei antes da pandemia, bem antes. Eu queria perguntar para você, Jo, como costureira e profissional de tecidos, de coser as roupas da gente, se você, na sua relação com as pessoas que levam para você a roupa, pode ver nas roupas que você cose a personalidade da gente, né? Porque é uma profissão bem bonita, né? Essa de costureira é bem poética. É, você queria, se eu vejo que nas minhas clientes? Se você consegue perceber o estilo da roupa pela personalidade da cliente, você relaciona isso, Jô, de alguma forma? Mais ou menos, porque eu nem me presto muita atenção nisso, mas agora você falando nisso... Eu tô lembrando que vem muita menina aqui já mais alegrinha, aquela roupinha mais, lógico, da menina jovem, tem que usar coisa jovem, né? Mas também tem umas pessoas, não é séria, pela profissão, talvez, que eu nem pergunto, mas eu já acho uma coisa mais, um estilo mais social e elegante. E a pessoa realmente... Essa cliente é nova. A roupa que ela trouxe é simples, mas bonita, e ela é uma menina elegante. Só de olhar você vê, muito bonita, por sinal. Então, às vezes dá para perceber mesmo. Pela roupa dá para perceber um pouquinho da personalidade daquela pessoa. Olha que interessante. Há quantos anos você trabalha com essa coisa maravilhosa então, que é costurar, Ju? Eu me aposentei na costura, porque eu já comecei, tipo assim, antigamente era oficina de costura, tal. Aí eu não quis mudar a minha profissão, porque até aprender outra coisa, eu sempre no meu ramo. Só trabalhei uma vez durante 2 anos numa gráfica, mas era complementar. E como eu já estava trabalhando em casa, então eu fiz mais um meio período nessa gráfica, completamente diferente da minha profissão. E tem alguma coisa assim que te marcou muito, algum trabalho difícil, alguma roupa que você achou assim, nossa, isso vai ser difícil, mas vou conseguir fazer, e que aquilo te deu muito orgulho, e que foi um trabalho que você se lembra com muito até hoje, com muito carinho, com muita força, com muito amor, que você possa assim contar pra gente alguma história bem diferente? Olha, todos... Porque, na realidade, para os ouvintes futuros que ouvi, eu trabalho mais com reparos, porque eu não tenho modelagem. Então, dependendo se é uma roupa mais flexível, mais fácil de tirar, eu faço, mas a modelagem para mim é muito essencial, porque se não tiver a modelagem, não tem como, né? Então eu pego umas repare, coisinha mais prática, mas tudo que veio para mim, eu encarei como um desafio, porque veio muitas clientes para me cortar e ainda tentar modelar e confeccionar, né? Então no começo eu fazia como... Era um desafio. Então, para mim, foi muito bom. Porque tudo deu certo. Eu fazia com... Se bem que era sempre uma peça só, né? Não era de grades, de vários tamanhos. É porque eu faço vários tamanhos, mas já vem cortado. Então, aí, sem problema nenhum. Mas para mim cortar mesmo, não pego. Então, eu fico feliz. Porque eu fazia com medo... E dava certo. Pelo menos as pessoas saíam felizes daqui, né? Tanto que voltava. Voltava e eu falava, ah, isso daí já não, não vou pegar porque já não vai ficar legal, enfim. É cada um no seu quadrado, né? Que histórias de vida, porque a costura é uma arte, é uma ciência, Jo. Você que sabe muito disso, talvez aplicou durante estes meses para costurar máscaras ou não fiz máscaras, você? Não, eu estou fazendo umas, mas também de produção, que é uma pessoa que ela tem uma marca de corrida. Ela faz peças para roupa de corrida. Então, ela trouxe as máscaras para mim fazer. Mas para mim mesmo fazer e vender, no comecinho, eu até fiz algumas. Aí, depois eu parei, porque estava todo mundo fazendo, né? Eu falei, então, eu vou me dedicar mais nos meus concertinhos e deixar um pouco para as outras pessoas, né? Claro. Mesmo porque eu não tinha muito tempo a fazer as máscaras que ficasse perfeita. Eu, pelo menos, eu provava uma e eu não achava legal. Então, eu falei, se eu não estou achando legal, eu não vou fazer para querer vender. Claro. Né? Claro. E aqui... Porque eu me policio um pouco nessas coisas. Quando eu sinto que não está bonito, eu desmancho e, nossa, eu gosto de dar coisa perfeita. Quanto tempo mora no bairro você, Jô? Eu, há 60 anos que eu moro aqui. Os filhos, tudo cresceram no bairro? Todos, todos. Que maravilha. Todos, todos. Eu só tenho dois. Que já estão tão grandes já, Jô? Já tem até uma neta. É, é eu isso falo que eu ia todo, perguntar. Pensa que eu tenho, já tem tenho um netinho. Time de futebol. Não, eu só tenho um casal de filho e já tenho uma neta que também nasceu nesse bairro e já completou 18 anos. Nossa, João. Então, você como moradora histórica da Vila Anglo-Brasileira, nós gostaríamos, se você quiser, para terminar esta conversa, se você quiser compartilhar uma mensagem para toda a vizinhança da Vila Anglo-Brasileira. Ah, eu para todos, nessa pandemia, olha, o que eu tenho que falar é fé, força e sabedoria, que isso vai acabar logo, logo, já está acabando, vai acabar, que eu penso assim, isso daí vai passar, é por isso que eu não me abati e não vou me abater, embora respeito as famílias que perderam, né? Foi uma coisa muito triste. Mas isso, sei lá, é uma limpeza, é coisa de Deus, é coisa que a gente não sabe, nem eu, pelo menos. Não sei nem explicar. Eu sinto o que é, mas eu não consigo explicar para deixar as pessoas mais tranquilas, mais confiantes. Mas tendo fé e força, tudo flui, tudo flui. É sabedoria. Isso é o meu pensamento, né? É. Que bonita mensagem, Jô. Linda mensagem, Jô. E você que está ouvindo aí, que não conhece a Jô, que está aqui no bairro, a Jô está aqui há muitos anos, trabalhou desde o comecinho aqui no bairro, né, Jô? Fazendo aí roupas para todo mundo. Então, você... Não, eu trabalhava em empresa. Você eu chegou a trabalhar em empresa? Sim, trabalhava em empresa. Aí, depois que eu me aposentei e ainda fiquei trabalhando fora, aí depois eu resolvi ficar só aqui direto. Porque mesmo trabalhando fora, eu ainda fazia alguma coisinha aqui. Quem sabia que eu costurava? Mas aí depois eu coloquei uma plaquinha. Então, é onde que eu fiquei mais conhecida. E você que está ouvindo então, aí, é, que não conhece, né? Então, a gente deixa aqui essa dica para você conhecer esse trabalho tão bonito, com tanto amor isso. Que a Jô faz aqui no bairro, não é isso, Jô? Estou aqui à disposição. A pessoa que quiser entrar em contato com você pode falar com a gente aqui. Você quer deixar um telefone? A gente passa aqui para os ouvintes que tiverem interesse depois, precisarem de algum acerto, alguma costura. Ah, se você quiser, eu deixo. Pode passar? Claro que sim, Jô. O programa é totalmente para você. Pode falar. O fixo é 3873-5581. E o celular é DDD11, né? Aqui, 994-66-3052. É isso. E é Rua Mundo Novo, Casa 1, do número 200, Casa 1. Então, a gente deixa essa dica para os ouvintes. Quem quiser depois precisar também do número de novo, é só entrar em contato aqui com a rádio que a gente passa. E que conversa maravilhosa, Jô. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu que agradeço. Por falar aqui com a gente, nós vivos. Muito obrigada, Jô. É nosso. Quando você quiser, sempre convidada, pode só ligar para a gente combina uma conversa nova. Foi um prazer, uma alegria falar aqui com você, Jô. Tá bom. Até mais, Jô. Muito obrigada. Eu também estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Muito obrigada mesmo. E uma boa noite e um bom final de semana a todos. Para você também, Jô. Ah. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo. E aí, nós falamos com Georgina Paula Cruz de Campos, conhecida como Jô, costureira e moradora histórica da Rua Mundo Novo na Vila Anglo Brasileira. Não me mires, não me mires, não me, não me, não me mires, não me mires, não me mires, déjalo ver. Que no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Que ya me he puesto el maquillaje, hey, hey, hey. Y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar. Este clássico de Mecano, No Me Mires, chegamos à poesia. Poema de Lu Menezes, poeta maranhense, nascida em 48, radicada no Rio. Começa a publicar poemas na década dos 70, avessa a vida dita literária e a grupos. Sua descrição e simplicidade fizeram com que seu trabalho só recebesse maior atenção na década dos anos 90. Publicou seu terceiro e mais recente livro de título Onde o Céu Descasca, em 2011. Com poesia logopaica, a textualidade que segue a música do pensamento. É coisa mentale. escandida no tempo, sonoramente. Assim que nada, Sil, vamos com esse poema. Vias Lácteas. Essa dona de casa abriu bem mal no café da matinal uma caixa de abelha e albarrer. O chão constelado de farelos. Lembrou-se de via TV ter visto na noite da véspera o Milky Way, nossa galante galáxia espiralada com 100 bilhões de suas mais longínquas ancestrais não transbordadas de alguma cósmica embalagem. Ao contrário. Como a gente. Nascida sem berçário. Como a gente alcançando. Idade avançada pré-extinção. Sem falar que somos feitos. De massa estelar guardadas. Claro, as diferenças ofuscantes. As evidentes e aquelas. Impensáveis. E aí? Vias lácteas. Esa ama de casa abrió bien mal en el desayuno un paquete de avena y al barrer el suelo constelado de migas se acordó por la tele de haber visto en la noche anterior el Milky Way, nuestra galante galaxia espiralada con 100 millones de sus más lejanas ancestrales no desbordadas de ningún paquete cósmico. Al contrario, como la gente nacidas incubadoras como la gente llegando a edad avanzada pre-extinción sin mencionar que estamos hechos de masa estelar salvadas claro. Las diferencias ofuscantes. Las evidentes y aquellas impensables. Radio TV Mundo Novo. Radio TV. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Global. Nobel da Paz vai para o Programa Mundial de Alimentação. Uma premiação coletiva. Presta atenção, gente. O mundo está mudando, hein? O Prêmio Nobel da Paz de 2020 foi concedido para o Programa Mundial de Alimentação da ONU, da Organização das Nações Unidas, por seu combate contra a fome em um momento em que o mundo vive uma ameaça sem precedentes diante da explosão da pobreza por conta da pandemia do colonial vírus. A escolha foi interpretada como uma resposta ao surgimento perigoso de um nacionalismo explícito em diferentes partes do mundo, do populismo de governos e uma mensagem de apoio aos esforços de coordenação diante de desafios globais. Vamos a lembrar aqui que, como o governo inominável, o Brasil entrou de novo no mapa da fome. União Europeia ignora a luta contra a mudança climática em seu acordo com o Mercosul. O pacto político mantido em silêncio durante 2 anos não inclui cláusulas vinculantes de proteção ambiental. O acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul deverá intensificar as relações comerciais e políticas entre os dois blocos, mas dificilmente contribuirá para salvar a Amazônia ou outros ecossistemas ameaçados nos países signatários. O tratado só prevê medidas mais rigorosas em caso de desrespeito aos princípios democráticos, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais e de proliferação de armas de destruição em massa. Esse acordo pode acelerar a destruição da Amazônia, desencadeando um caos climático e a aniquilação de um grande número de espécies. Os movimentos ecologistas estão na luta e todas as terrestres deveríamos também estar na luta pela defesa do planeta. Isso. Impiedoso. Gente, escuta só essa notícia horrorosa. O governador de São Paulo, João Dória, suspende a gratuidade no Bom Prato para pessoas em situação de rua. Isso. O ex-prefeito João Dória, ele suspendeu esse programa que foi criado em caráter emergencial no final de maio. O benefício foi suspenso no dia 30 de setembro, sem grandes explicações, afirma o Ministério Público Estadual. A distribuição de refeições gratuitas visava garantir a segurança alimentar dessa população mais vulnerável durante a pandemia. Começa a campanha eleitoral em todo o país. As eleições municipais serão no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e no 29 de novembro, o segundo turno. Isto conecta com a seguinte notícia. Indígenas Guarani são pressionados por discursos de ódio já e de incitação à violência. Em meio à luta pela conclusão da demarcação da terra indígena de No município de Paraty, no Rio de Janeiro, os Guarani Nhandeva e Mbaá sofrem a escalada de discursos de ódio, desinformação e incitação à violência promovida pela corrida eleitoral local. Um dos candidatos à Câmara Municipal, em vídeo divulgado pelas redes sociais, agrediu e difamou aos indígenas. Por sua vez, o prefeito afirma à população que a terra indígena não é indígena, até que a homologação seja concluída e que o município iria impedir isso de ocorrer. Mais notícias. Organizações denunciam à ONU vulnerabilidade dos quilombolas na pandemia. Em vídeo exibido ao Conselho da ONU e aos Estados-membros, a advogada Versilene Dias destaca a omissão do governo brasileiro em garantir os direitos constitucionais das comunidades quilombolas. A advogada orientou como o racismo institucional expresso no esvaziamento do orçamento para áreas sociais e o desmonte da política quilombola, sob comando de ruralistas e oposicionistas, a titulação dos territórios tradicionais originários e acentuaram as vulnerabilidades dos quilombos, especialmente diante da crise sanitária e econômica provocada pelo coronavírus. Apenas 15% dos domicílios têm acesso à rede pública de água e 5% à coleta regular de lixo. E em 89% dos domicílios, o lixo doméstico é queimado. Só 0,2% está conectado à rede de esgoto e de águas pluviais. O acesso à água e estruturas adequadas de saneamento são apontados pela Organização Mundial da Saúde como essenciais para a proteção à disseminação desenfreada do colonial vírus. A população quilombola também não consta como destinatária de políticas públicas específicas no plano plurianual 2020-2023. Agora vamos falar um pouquinho de América Latina mais ampla, pessoal. Chile. Menos de um mês antes do Chile votar, se vai substituir sua constituição do período da ditadura de Pinochet. A polícia militar chilena atacou brutalmente os manifestantes mais uma vez na capital do país, Santiago de Chile. Na noite do dia 2 de outubro, policiais de choque da Força Policial de Carabineiros usaram bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água de alta pressão para dispersar os manifestantes que se reuniram na Praça Itália durante um protesto anti-governo. Os vídeos mostram um jovem de 16 anos sendo empurrado com força sobre as grades de um ponte por um policial de choque. O jovem caiu no canal de concreto do leito do rio Mapocho, onde ficou imóvel de bruços na água rasa. Ao abordar o incidente, em um discurso televisionado, o general Enrique Monraz, porta-voz dos carabineiros, não descartou a responsabilidade da força pelo ocorrido, mas disse que, em sua opinião, o jovem perdeu o equilíbrio e caiu durante a detenção. Isso é um clássico, não? Da brutalidade e violência policial. Um horror, e os vídeos provam o contrário, pessoal. O jovem está em estado estável, ainda bem, na Clínica Santa Maria, próximo ao local onde ocorreu o incidente. Mas a gente aqui fala essa notícia lembrando que não é um jovem só, que tem ocorrido aqui muita violência lá no Chile. Desde outubro de 2019, o Chile tem sacudido por uma onda de protestos em massa contra a desigualdade crescente e uma série de injustiças sistêmicas. A repressão policial que se seguiu foi condenada internacionalmente. Aí estamos falando que desde outubro do ano passado, 8.575 violações de direitos humanos foram perpetradas pelos carabineiros na repressão às protestas sociais e apenas 16 policiais foram afastados como resultado. Lamentável, né, pessoal? Venezuela. Venezuela é alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe em 6 anos de bloqueio conjunto. Conjunto de leis e decretos presidenciais dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos? Instaura bloqueio econômico entre dos Estados Unidos. Nossa, que a Silva está aí bloqueada. Estou assim fazendo uma força imperial para vocês entenderem. El bloqueio econômico. Que sim, um bloqueio econômico entre as ações para tentar interferir no regime político e desestabilizar o governo Maduro. Que será que os Estados Unidos, Lau, tem a ver com a política da Venezuela? É uma boa pergunta, Sil. Bolívia. É, Bajo Império. Esquerda na Bolívia enfrenta onda de fake news há 20 dias das eleições. Dirigentes do movimento ao socialismo, MAS, afirmam que estão enfrentando uma campanha de notícias falsas tão massiva quanto que resultou na eleição do inominável no Brasil 2018. Assim, muita força para a gente, a cidadania de Bolívia. Cidadania, sim. A cidadania de Bolívia, o povo boliviano. Agora, vamos falar de cultura, vamos falar de livro, de literatura. Fiquem antenados aí, pessoal, porque embora estejamos passando uma situação muito especial no momento, muitas festas literárias continuam. Uma delas a gente vai falar aqui, duas delas, né? A primeira vamos falar da Fli Araxá, que vai acontecer em modelo virtual, Fli Araxá Virtual, do dia 28 de outubro ao dia 1º de novembro. O festival é um festival literário, né, de Araxá. E coloca na tela agora cerca de 100 autores e autoras de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Isso, países todos de língua portuguesa. Essa edição homenageia Conceição, grande Conceição Evaristo e José Eduardo Agualusa. A segunda convocatória que aqui trazemos é o Flip 2020. A Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. Essa feira, quem não tem curadores, nem autores homenageados, né? É que vai acontecer do 3 a 6 de dezembro. Isso, também virtualmente, pessoal. Fiquem aí atentos às festas paralelas, aos off-flips literários que também acontecem por aí, que são muitos e que também são muito bons. E aqui é às 8 e 6 minutos, quase 7 minutos, neste super papo rapidíssimo. Nossas fontes informativas foram... O bairro da Vila Ango Brasileira. A Prefeitura de São Paulo. OMS, a Organização OMS, Mundial de Saúde. A ONU. Chapuri Socioambiental. A CIMI. UOL. A TV 247. Publish News. Alma Preta. Brasil de Fato. Notícias Anarquistas. El País. E a Rede Brasil Atual. Isso mesmo. Obrigado a todos os ouvintes. A paciência dos ouvintes conosco aqui também no começo entroncado desse programa, mas fomos bem, viemos até aqui, esse programa que é experimental, que a gente conta com a colaboração e com a participação de todos vocês. É um prazer estar aqui todos esses sábados. E obrigada ao Max Russar, que está aí conosco, sempre, né, ajudando a gente a levar aqui programa até vocês. Obrigada, Juju Notari, que também está sempre aqui com a gente, acompanhando nos estúdios. Te agradeço sempre, sempre, Lau Corcuera. Prazer hablar de seu lado aqui. El placer es mutuo. Y ya 15 programas, 15º programa, fechando hoy como Trap Tupi de Renan Derá, Vera MC, que es la tercera música que nos compartíamos aquí, nos aos vivos. Trap Tupi Guaraní, Vera MC. Povos indígenas do Brasil, povos originários, native indigenous people for the world, antifascista. Compositor Uerá MC, obrigado pessoal, ao Eté, bom domingo, boa noite de sábado, bom fim de semana. Boa noite, Vila Anglo, Trapturim, Renondera, ao Eté, ao Eté, ao Eté. E um beijo também para Grey e Marina, aí onde estáis. Pirata.